O que é que vai ser diferente este ano? Agradecendo ao Pedro Marques, que é o Presidente da Direção, também tenho aqui o Tiago Cerveira, que é o Presidente da Assembleia, e depois tenho o Nuno Santos, Presidente da OHS 21, é parceiro na área musical e não só, para nos falar deste projeto, que começa já a ter algum peso, Pedro, é mesmo assim, não é? Obrigado por aqui estar. Obrigado a nós, desde já, agradecer à Rádio Boa Nova por nos ajudar a divulgar o nosso evento. Para ajudar a divulgar o Origens. E é isso mesmo, Origens, essas palavras que eu acabei de dizer, de falar. O Origens é mesmo isso, é nós mostrarmos todas essas coisas boas que nós temos aqui no nosso concelho, da gente boa que está aqui, que produz coisas fantásticas, que muitas vezes nós não damos valor. Mesmo nós, às vezes nós desconhecemos muitas coisas que fazemos aqui. Nós, na nossa mostra no Origens, temos vindo a aprofundar esse conhecimento um bocado, porque para o produzirmos, para desenvolver o Origens, tivemos que ir à procura destas pessoas que estavam para aí esquecidas aí à volta do nosso concelho. Aquilo que me dá a entender, Pedro, e corrijo-me se eu de facto não estou a dizer o que é certo, vocês estão à procura daquilo que se perdeu ao longo dos últimos tempos, ou seja, as velhas tradições, os velhos costumes, os saberes da população, vocês estão a tentar puxar isso agora e mostrar, enfim, às gerações vindouras, daquilo que é, e guardar e preservar para a memória futura, aquilo que eram as vossas tradições, que eram as tradições de uma região. Exatamente, é mesmo isso, porque é normal, hoje em dia nós conseguimos, se arranjarmos qualquer coisa para mostrar às pessoas através do Facebook, através de uma gravação, um telemóvel, o que seja, nós aqui já, assim já o conseguimos preservar por todos os próximos, até os próximos séculos que há de vir, não é? Mas estas coisas antigas que existiam, antigamente não havia essa facilidade de o mostrar, então muitas delas ficaram esquecidas, e é através do nosso Origens, da nossa mostra cultural, que nós vamos tentar reavivar a memória das pessoas e trazê-las para nós e para elas nos explicarem também como faziam, o que faziam e as dificuldades que tinham antigamente para fazer, pois sabemos, por exemplo, que conseguem fazer tudo, há máquinas e tecnologia para tudo e mais alguma coisa, e antigamente não faziam, eram trabalhos mesmo artesanais feitos à mão, mesmo assim, com a dificuldade que antigamente existia. Olha, Pedro, como é que nasceu esta ideia? Vocês, enfim, certamente juntaram, eu sei que, e já o disse, e nós aqui na rádio, eu particularmente tenho dito diversas vezes, de facto, tem um grupo de jovens fabuloso. Nós tivemos essa prova há 2 anos, quando fizemos a nossa festa aqui do Ouvinte e do Imigrante, em que tivemos uma ajuda de uma dúzia de gente boa, de jovens de Travanca de Lagos, muito bem organizados, e de facto tem sido, e foi de facto fabuloso para nós, com uma ajuda fabulosa. Sei que há um grupo, enfim, que desenvolve muito mais todas estas atividades, mas como é que vocês tiveram a ideia de dizer, enfim, de criar este festival cultural que começa a ter alguma tradição, Tiago? Sei que Tiago está ligado também à imagem, enfim, é um hobby e hoje uma profissão, e ligado à CNTV. Com as imagens tu tens de facto uma visão diferente, mas já lá iremos falar disso. Mas como é que nasceu essa ideia de vocês criarem esta Origem? Bom dia a todos, bom dia Albino, obrigado por esta oportunidade. Há 6 anos atrás, quando nós nos juntámos pela primeira vez para começarmos a realmente a engendrar algum trabalho que nós notámos que tinha que ser feito na nossa aldeia, percebemos que esse trabalho teria de incidir muito sobre aquilo que estava a ser esquecido. E o que estava a ser esquecido eram os bailes à moda antiga, eram... no fundo, como as pessoas ocupavam os seus tempos livres. E no fundo o Origens vai buscar isso. O Origens começa, Pedro, há 4 anos atrás, com uma tarde de jogos tradicionais, precisamente no 25 de Abril. Começámos há 4 anos atrás com tarde de jogos tradicionais no 25 de Abril. No segundo ano, fizemos também no fim de semana a seguir, já não foi no fim de semana, no dia precisamente feriado do 25 de Abril, foi no fim de semana seguinte. E depois só o ano passado é que ganhou o nome Origens, que chamámos-lhe Origens Mostra Cultural de Travanca de Lagos. Isto porquê? Porque para além de uma tarde de jogos tradicionais, já contactámos algumas barraquinhas de artesanato e de produtos regionais, e toda outra envolvência com animação musical, ou seja, achámos que aquilo não foram era apenas... Foram juntando uma data de atividades para fazer crescer, enfim, todo esse festival... Exatamente, não era apenas uma tarde de jogos tradicionais, mas já assim uma mostra daquilo que era feito. Depois as pessoas também nos vão incentivando a fazer mais coisas, porque nos contam a história que viviam quando iam para o campo, quando iam escanar o milho, quando iam fazer qualquer outra atividade. Hoje os jovens não têm essa memória, os mais jovens não têm essa memória. E é isso que nós não queremos deixar perder. Afinal de contas, pode ser um chavão, mas se nós não soubermos de onde vimos, como é que podemos saber para onde vamos? Precisamente. E é este modo que nós nos agarramos, é esta, este sentimento ainda de quase bairrismo. Mas que funciona nestes meios, não é? Exato. É mais difícil nos grandes centros urbanos funcionar esse bairrismo, nestes meios ainda funciona, porque há uma grande amizade e esta juventude unida consegue, de facto, ir buscar, enfim, forças e reunir grupos que se consegue fazer alguns excelentes trabalhos. Tiago, este é um trabalho que vocês fazem no terreno e vão fazendo no terreno. Vocês têm certamente ouvido histórias fabulosas que agora vocês querem recriar e querem, enfim, mostrar. Isso tem sido a melhor paga que vocês podem ter na criação deste evento? Sem dúvida alguma. Não somos unânimes. Não conseguimos agradar a gregos e troianos, como se costuma dizer. Lógico. Agora, sentimos um grande carinho por parte das pessoas, porque se orgulham de, na sua aldeia, ter um grupo de jovens que, não digo que nós sejamos um exemplo para a nossa geração, é a todos os níveis. Agora, neste aspecto, orgulhosamente e modéstia à parte, assumimo-lo. Até nos nossos últimos comunicados temos assumido a frase de: somos os jovens de Travanca de Lagos, somos uma geração que sente. Assumimos isso, porque realmente queremos marcar essa diferença. E quem não é falado não é lembrado. Não lembra. Okay. É antiga essa frase. e essas frases, esses chavões que nós nos agarramos, e realmente queremos marcar a diferença, passamos dos projetos à ação e só ficamos satisfeitos quando realmente vemos as coisas efetivamente consumadas e é isso que nos dá força, e esse feedback das pessoas é que realmente nos dá essa força, é que nos dá esse ânimo para continuar a trabalhar. Qual foi o feedback que vocês notaram logo quando começaram a dar no terreno a tentar, enfim, encontrar essas histórias antigas, falar com as pessoas? Foi excelente. Lembro-me da primeira tarde de jogos tradicionais, quando recuperámos o jogo dos púcaros, que é tradicional, como já outro. Não se fazia há mais de 20 ou 30 anos na aldeia. O facto de as pessoas irem buscar as pasteleiras, as bicicletas pasteleiras, que hoje está tão na moda, os passeios de pasteleira. Exatamente, irem buscar as suas pasteleiras às garagens, de estarem a lubrificá-la novamente, a tirá-la, a pegar no pau e partir uns púcaros e ficarem sujos de farinha, ou os reboçados, aquelas coisas que as pessoas faziam antigamente. Viam. Os sorrisos estampados nas caras das pessoas era fantástico, e é realmente isso que nos dá força para continuar. Essencialmente foi mesmo isso. Pedro, foi isso mesmo? Claro. Essencialmente foi mesmo essa força que as pessoas nos deram. E o apoio e o carinho que nos têm dado sempre ao longo destes 6 anos é o que nos leva, a querer continuar e a querer mostrar outras coisas. E outras coisas, a tal situação, aquelas coisas estavam esquecidas na cabeça das pessoas. Nós agora aos poucos temos tentado reavivar. E é o que nos leva a continuar e a querer continuar. É claro que, como o Tiago diz e bem, não conseguimos agradar a toda a gente. Era bom, mas não conseguimos. Nem a nós conseguimos agradar muitas vezes, porque é claro que temos diversas ideias e vamos continuar a debatê-las, mas sempre em prol de uma coisa que é o essencial e vai continuar. É a nossa terra, a nossa freguesia, o nosso concelho, claro, também, estar sempre ao de cima. Ou seja, nós vamos nos debater, para isso estar sempre a vir ao de cima. Olha, Pedro, vocês não e certamente são abrangentes não só na vossa freguesia, porque será a vossa referência, mas também, até porque algumas tradições que a vossa freguesia tem, acaba por ter e estar também plasmada em outras freguesias do concelho. Essa é uma preocupação que vocês também têm de não ser só a vossa freguesia a mostrar as origens e as tradições, mas também, enfim, mostrar, até porque sei que vocês querem crescer e têm vindo a crescer naquilo que querem fazer, também ir buscar algumas coisas do concelho de toda esta região? Exatamente, e daí nós vamos falar um bocado mais sobre isso, das parcerias que temos vindo a criar, com a Boa Nova, neste caso, quando ajudámos na festa do imigrante, e que com todo agrado que fomos, e continuaremos a ajudar certamente, com a parceria que temos feito sempre com a Tuna de Penalva, que têm sido fantásticos em sempre tudo aquilo que nós fazemos, prontamente a ajudar ao Maestro Rui, ao Paulo Ribeiro. O Paulinho tem sido fantástico connosco, que vai estar a pintar um mural neste, também da nossa feira, que vai estar à exposição no nosso palco. E agora mais recentemente ao GS21, e agradecer publicamente mais uma vez, e vai ser sempre, o meu agradecimento vai ser incansável com ele, com o Nuno, do GS21, porque eu já o disse e continuo a dizer que acho que vão daqui para a frente vão crescer coisas melhores entre nós. Vamos desenvolver projetos que nós temos em mente, temos a ideia, porque ideias não nos faltam, projetos também não, e como disse o Tiago, nós não temos medo de executar. E quando às vezes andamos um passo para trás, é o suficiente para nós conseguirmos dar dois passos para a frente e darmos andamento e alinhamento a outras coisas. E essa parceria, por exemplo, com a OGS21 foi a cereja em cima do bolo para nós agora no Origens, porque eles têm umas ideias diferentes, se calhar, do que nós tínhamos para o festival, e acho que conseguimos compor aqui uma coisa diferente para a Origem crescer de maneira diferente, para não fazermos uma festa como é feita normal, é o típico bailarico, onde vem um grupo cantar umas músicas e canta umas coisas assim, o normal que se vê, que passa agora em todas as televisões, que é mesmo assim, daí nós queremos mudar um bocadinho o festival de Origens, para dar mesmo moto ao nome dele Origens, para não ser mais do mesmo que tem sido feito em todo lado aqui na nossa região. Daí nós pegarmos nos grupos que temos, que vamos estar a promover, que vão estar a ajudar e a promover a nossa feirinha, a nossa mostra cultural, e daí o trabalho da OGS21, que o Nuno acho que pode falar melhor sobre Nuno, isso. OGS21, enfim, está ligado a muitos eventos, muitos e grandes eventos no concelho, agora parceira neste Origem, acaba por também pensar as origens de maneira diferente. Aliás, o HS21 ao longo dos tempos tem-nos dado e tem trazido alguns nomes sonantes, enfim, não só da política, mas também da economia, não só em anteriores reuniões, tem feito muitos eventos na área da cultura e da música, e agora ligado mais neste terra a terra. É mesmo, de facto, uma das parcerias que faltava, ou já há outras parcerias também feitas deste género? Nuno. Nós, bom dia, Alvina, e obrigado. E digo desde já que isto não é para agradecer, porque nós temos muito orgulho em estares metidos aqui também no meio disto. Este interesse nesta parceria surge, em primeiro lugar, daquilo que os colegas já falaram, do carinho com que eles tratam este tema. Portanto, quando se gosta tanto de um trabalho, faz sempre bem. Portanto, e esta garantia de qualidade é que nos levou a estar interessados em ajudar, por um lado, e a estar envolvidos. Porque quando se fala em origens e em tradições culturais, portanto, estamos a falar da nossa própria identidade cultural. É isto que nós somos. O Albino pôs aí um tópico interessante: Travanca de Lagos, a Freguesia do Lado, Oliveira do Hospital, Beira Serra. Enfim, isto depois há aqui um crescendo, que é quem nós somos e de onde nós vimos. Preservar isto e recriar isto é a melhor forma de defender a nossa cultura. E esse é o papel do HS21, pronto. Neste tema, realmente é a primeira vez que nos estamos a envolver, e achámos que seria importante, que Origens, como evento, tem um grande potencial de crescimento em qualidade, e este ano, particularmente, ao nível da intervenção, da animação musical, numa tentativa, de facto, de fazer aqui uma diferença em relação às festas também tradicionais, populares, enfim, que se fazem, que perderam um bocadinho a ligação às raízes musicais ancestrais, e nós, enfim, foi nesse sentido que quisemos colaborar e conseguimos, e julgo que a coisa vai correr bem nesse sentido. Portanto, deixar o tópico sempre no valorizar a música tradicional de qualidade. Como disse há pouco, a OGS21, enfim, ligada a muitos eventos, este mais virado para o popular. Isso quer dizer que também teve que haver alguma adaptação? Eu digo adaptação porque nós estamos habituados a ver o HS21 naqueles grandes eventos de música mais música moderna, música de garagem, algumas delas, e tudo isso. Também houve algum acerto vosso também saber o que é que poderiam fazer e que não houvesse uma disparidade tão grande naquilo que é de facto uma festa popular, ou a recriação de uma festa popular em Travanca, neste caso em Travanca, no Origens? Nós somos povo, não é? Portanto, eu nunca senti realmente essa distância. Compreendo a questão. Mas não sinto essa distância em relação ao resto das atividades que nós fazemos. O OGS 21 sempre ao longo da sua história, sempre procurou atuar, digamos, em aquilo onde faltava. Portanto, havia aqui um espaço aberto em Oliveira do Hospital, nos vários temas que já falou, no caso musical, ou seja, na música mais moderna, que não tem um público por aí além. Portanto, sempre trabalhámos nos nichos, digamos assim. Uhum. Neste caso, sendo uma festa popular, mas o carinho com que esta gente trata as tradições reais, porque há muita coisa que nós podemos considerar tradicional, mas que se formos procurar há 20 anos atrás não existiam, portanto não será assim tão tradicional. O que esta gente está a fazer, não. Portanto, estão a fazer coisas realmente... Já, não é? Estão a ir à origem. Uhum. É o nome e estão a ir à origem. E nós aí consideramos que há um nicho onde nós nos encaixamos perfeitamente. Uhum. Portanto, não creio que haja assim um distanciamento entre, portanto, uma atividade mais popular em relação a coisas menos populares que tínhamos feito no passado. Também porque talvez não haja tanto uma atividade, ou pelo menos tão direcionada de facto àquilo que se faz numa região, como o caso deste Origens. Este veio despertar, aliás agora começa a ser hábito a ver... Exatamente. Começa a ser hábito a ver muitos eventos que promovem as tradições antigas, que andaram totalmente esquecidas durante estes últimos tempos, não é? E agora isto acabou por ser uma bolinha de neve. Um faz, outro faz, cada um à sua maneira. Isto é maravilhoso para a memória futura. E portanto, acho que é fantástico não só fechar cada um, tem o seu costume, a sua tradição, mas depois num todo, ligando as diversas parcerias, conseguir arranjar um volume enorme que mostre de facto que é uma região. E agora, cada vez mais, acabam por aparecer estes eventos e estes festivais, enfim, estas feiras, aquilo que quiserem chamar. Aliás, até há grupos que já recriam, não é, os tempos antigos, precisamente dando uma visibilidade maior daquilo que era antigamente a nossa região. Pedro, falava-te há pouco, enfim, no crescendo deste Origens. Eu, em conversa com o Tiago, dizia que para o ano terá que ser diferente, porque este ano já há uma maior procura, querem arranjar mais stands, ou pelo menos mais participantes. Notaram que também este ano já têm muito mais do que tinham o ano passado e há uma maior procura em pessoas em querem estar presentes neste evento? Sim, a realidade é mesmo essa. Nós, por exemplo, no ano passado os nossos expositores foram as pessoas mesmo praticamente da nossa terra, da nossa freguesia, tirando dois ou três que vieram de fora. Este ano já estamos a notar o contrário. Temos pessoas, por exemplo, até de vindas de Óbidos, que vêm fazer uma mostra de licores, por exemplo, a Ginginha de Óbidos, que vêm, que fizeram questão de estar na nossa feirinha, apesar de saberem que ainda é muito pequeno. Estiveram na Feira do Queijo também, nós divulgámos na Feira do Queijo o nosso Origens, mas fizeram questão de estar também perto aqui de nós, porque talvez porque saibam que o Origens vai crescer e queiram estar desde o início aqui connosco. E é isso que nós pretendemos também, é que a feira cresça. E hoje, no ano passado tivemos 20 expositores, este ano tivemos 30. Pronto, queremos mais, o dobro, apontamos para o dobro, para o triplo, não importa, nós queremos sempre crescer. E a ideia do Origens é crescer, e não só para este dia, porque a ideia desde que foi pensada o Origens foi pensada para ao longo do ano todo fazermos diversas atividades ligadas ao Origens, desde que seja uma exposição de fotografias antigas que as pessoas tenham arrecadadas, nós vamos pegar e vamos fazer num determinado ponto da aldeia ou de outro sítio, vamos fazer uma mostra dessas fotografias para as pessoas verem, pelo menos para as pessoas quando passarem nas ruas ou no sítio onde vamos fazer a exposição, que são outras coisas que nós estamos a trabalhar, se lembrem daquele tempo antigo, ou pelo menos aquela fotografia, aquela imagem, naquele bocadinho que passam ali, relembrem daquele momento que passaram ali, e dos amigos que já perderam, alguns outros que saíram da nossa terra, que foram para fora, que estão no estrangeiro a trabalhar, como é normal, e está muita gente fora. Cada vez mais. Cada vez mais, infelizmente, mas é mesmo assim. E lembrar-lhe estes pequeninos momentos, as coisas que nós fazemos, lembrar. Isso é também um reavivar de memórias antigas. É mesmo isso. E é isso que nós queremos, daí o nome Origens, e daí nós queremos que o Origens se vá prolongar por todo, durante o ano todo. E nós, estes projetos que nós temos pensados, que ainda estão, para já ainda só estão no papel e nas nossas cabeças, vão ser desenvolvidos, serem ligados a Origens. É mesmo isso que nós queremos. Queremos que o Origens se vá prolongar durante o ano todo, e é claro que vai ser o Ex Libris do Origens sempre, talvez, esta mostra. Este ano, 3 dias, como disse... Isto foi um repto do Presidente da Câmara. Sim, sim. O Sr. Presidente lançou-nos no ano passado, esteve na nossa feirinha, e viu, e ele sabe que o trabalho que nós temos e o carinho com que nós fazemos as coisas, porque nós fazemos questão... ainda de nós colocarmos as mãos no trabalho e fazemos nós as coisas. Este ano é um bocadinho diferente, vamos ter uma colaboração maior da Câmara Municipal que nos vai ajudar a montar a feira, neste caso, que agradecemos desde já à professora Graça Silva, porque tem sido incansável connosco. Nós temos ali sempre uma mão, sempre pronta a ajudar-nos. Sempre, porque eu já lhe disse muita vez, e vou-lhe continuar a dizer, porque nós... É claro que eu vou estar sempre na Câmara Municipal e na Junta de Freguesia também. Nós vamos estar sempre a pedir, sou um pedichão, como costumo dizer. Mas não pedem nada para vocês. Não pedimos nada para nós, sim, é mesmo isso. Nós pedimos, não vamos cobrar nada, não vamos estar a exigir. Nós vamos pedir, como pedimos às outras pessoas, quando vamos pedir ajuda, pedimos é isso mesmo, pedimos ajuda para ver quais são as possibilidades de nos conseguirem ajudar para nós fazermos coisas melhores, não é? É mesmo isso. Estamos com 35 minutos, depois das 11, estamos nas Origens. É o Festival Cultural de Travanca de Lagos, vai acontecer no próximo fim de semana, 2, 3 e 4 de maio. Nós, 2-8 dias de manhã, também vamos lá fazer um clique em direto durante a manhã para saber como é que está a decorrer este evento. Tiago, é fácil, às vezes costuma-se dizer que o que custa mais é pôr as rodas em cima do carril e depois é só uma questão de empurrar. Acaba por ser assim, foi muito difícil de organizarem, agora é mais fácil, agora tem que haver essa tal gestão de quem quer ir, quem tem que ir, e se isso tem ou não tem, ou poderá ou não poderá ter custos futuramente. No Origens em si ou no trabalho que tem sido desenvolvido? Em todo o trabalho e, enfim, montar toda esta feira. Passar da ideia à concretização. É fácil porque nós fazemos aquilo que gostamos. Logo aí, tudo se torna mais fácil, não é? Também caminha. Depois nos apoios e nisso tudo. Psicologicamente não é fácil. Aliás, o que eu estava a dizer, são expedições, mas acho que são todos. Que está no associativismo. Empresas, neste momento está fora de questão, apoiarem-nos, porque não têm dinheiro sequer para conseguir liquidar os seus salários, quanto mais apoiar projetos culturais, infelizmente. A nível autárquico, as coisas também não são fáceis. Agora é assim, não é esta limitação cultural, de apoio à cultura, que nos vai... Criar alguns entraves também. Exatamente. Nós não vamos deixar de fazer o projeto por não haver dinheiro. Se calhar não fazemos é de grau nível 5. Fazemos de grau nível 3. E pouco a pouco... Redimensionam-no lá. Grão a grão. Aquilo que de facto tem. Exatamente. Agora, não é o facto de não existirem apoios megalómanos que nós não vamos fazer o projeto. O caminho faz-se caminhando, é pouco a pouco, queremos que isto realmente seja um nome grande. Infelizmente tens todas as instituições pensando dessa maneira, criam as coisas grandes e depois não há dinheiro para sustentar, o que é um problema. Mas isso cada um sabe de si, nós sabemos de nós. Agora é assim, logicamente nunca é fácil, nós somos uma equipa que começou com 16 a 18 elementos, já saíram alguns, mas já entraram novos. Mas a equipa continua ali sempre um núcleo forte que vem ao longo destes 5, 6 anos, já vamos a caminhar para o 6º ano, a trabalhar com vontade, com gosto. Nós quando todas as semanas reunimos, há 6 anos consecutivos, todas as semanas à sexta-feira reunimos, quando não há atividades, porque quando há atividades acaba por não haver é a semana toda, nós fazemos-lo com gosto, fazemos-lo com vontade, fazemos-lo com sentido, com uma missão de vamos fazer... Não digo serviço público, vamos fazer... Alguma coisa que contribui para a comunidade. Exatamente, vamos cumprir a nossa missão. Porque se cada um der o seu contributo, isto é fácil para todos. Sim, e nestes meios pequenos têm uma importância muito grande. No fundo, o Origens é o festival que vem quase... passar por toda essa mensagem que é o espírito que se vive na Liga. Porque se nós repararmos, o que nós herdamos... dos nossos antepassados, que são esses antepassados que nós queremos homenagear, é a sua cultura. E a sua cultura está muito ligada às relações interpessoais, porque foram tempos muito difíceis. Os nossos avós andaram todos de enxada na mão, a cavar terra de manhã à noite, com alimentação abaixo do básico, os barões da altura é que dominavam e davam a esmola e tinham que ser chamados senhores doutores e ter ser-lhe tirado o chapéu, porque era aquela questão de respeito. Sabes que metade da juventude nasceu depois do 25 de Abril, hoje. Aliás, ontem dizia-se isso, não é? Metade das pessoas, as dificuldades são totalmente diferentes, e eram diferentes, porque metade da juventude nasceu depois do 25 de Abril. 40 anos, a juventude de hoje nasceu toda praticamente depois do 25 de Abril, o que às vezes se torna complicado eles perceberem o que eram os tempos antigos. Não é? E, portanto, essa tal tua nota que é importante. Muita gente que desconhece, de facto, que os nossos pais, os nossos avós, tinham um trabalho duro para conseguir alguma coisa, para dar alguma coisa aos seus filhos. Não é? Perante essas dificuldades de trabalho e das dificuldades do dia-a-dia, as pessoas agarravam-se mais umas às outras, principalmente na aldeia, casas encostadas, parede com parede, as relações são constantes. Sim. Ou seja, essas relações interpessoais, esse sentimento, essa camaradagem, essa entrega de uns para os outros, foi isso que nós precisamente herdámos dos nossos antepassados. Felizmente já não temos que andar a cavar terra, ou pelo menos ainda não temos que andar, sabe-se lá para onde é que isto vai, não é? Já há muita gente nova a voltar a ter a sua horta tradicional e familiar, portanto, já, diz-nos. Deixem-me só meter aqui, cavar terra não é uma fatalidade, não é? Não. Cheira aos infernos hoje em dia, não é? A agricultura está novamente aqui com uma... E também por isso é importante estas coisas, atenção, desmistificar algum tipo de dificuldades ligadas, não é? Os tempos eram difíceis, de facto, mas... O reviver deste, a mim pessoalmente, isto nem tem nada a ver com o BS21, nem nada, pessoalmente, o reviver destas tradições e a valorização da vida no campo, viver no campo é bom, não é só porque ouvimos os passarinhos e o ar é puro. É bom porque possibilita um tipo de vivência que nas cidades não existe e que também tem a ver com tudo isso que estavas a valorizar do antigamente. Essa camaradagem. O ritmo de vida, digamos assim, pronto, a velocidade da vida. A vida é mais lenta e permite coisas boas. Se tivermos, para isso, para viver no interior, se tiver que trabalhar na agricultura, a agricultura hoje também já não é como era, felizmente, no tempo dos nossos avós, não é? Diferente. Já não tem que ser deixada na mão, sol a sol. Já é mais mecanizada, não é? Tão a força, embora isso aconteça. E nota-se, aliás, estamos a falar nisto, e vocês existe. Certamente já se aperceberam disso, e eu faço isto algumas vezes e ultimamente tenho dado algumas voltas ao concelho e algumas zonas em que antes, há uns tempos atrás, se via tudo em erva, em relvas e não sei o quê, hoje vê-se tudo cultivado. Eu então tive a oportunidade de dar uma volta na zona mais a sul, desde ali de Sandomil até praticamente Alvoco, calmamente vi e parei muitas vezes, já passei aqui e vi isto tudo verde, algumas zonas queimadas, e hoje vejo tudo cultivado e gente nova, também alguma gente nova, portanto, que mostra que as próprias dificuldades criadas pela circunstância atual e pelo estado económico atual também obrigaram um pouco a isso, mas também hoje se ganha algumas coisas que as pessoas reconhecem que têm ali um pouco mais para tirar de outra maneira, muito mais barato e muito mais rentável, muito mais saudável, não é? E há um sentido lúdico nisso, exatamente. Há muita gente que procura isso por necessidade, mas também por uma questão de valorização pessoal. Hoje em dia, eu não tenho um quintal e quem me dera ter, para poder ir lá, enfim, fazer umas coisas. Por alguma hortaliça ou por alguma... Aliás, vocês têm alguns, e trouxeram, enfim, na Feira do Queijo, o burro para ali, não é? Que tanto que era a mão direita e a esquerda das pessoas, os bois para amanhar a terra, não é? E, portanto, isso vocês conseguiram trazer um bocado disso para as gentes novas. Eu nunca me esqueço uma vez, e há tempos, alguém perguntava aqui na rádio que se perguntou-lhe e falou-se do cabrito e falou-se do boi, e havia uma grande diferença num indivíduo da cidade que não sabia se o cabrito era filho do boi, se era filho da cabra, da ovelha ou não sei quantos. E, portanto, mostrava-se um bocado, perdia-se um bocado das verdadeiras origens. Com isto tudo, vocês estão a valorizar e estão a fazer uma coisa fabulosa que acho que é importante, exemplo de outras que têm sido feitas ultimamente pelo Conselho, que é juntarem tudo para memória futura, para quem de facto hoje não teve essas dificuldades dos tempos atrás, hoje saber como era antigamente, porque de facto as pessoas vão ficando mais velhas, as histórias que contam e contavam, enfim, muita gente já não as conta, e se isto não consegue ficar guardado, e vocês nisso estão a fazer um trabalho excelente, guardar e mostrar, penso que mais ninguém faz e perdemos de facto um bocado a nossa identidade como região, não é? E nisto tudo. Estamos a 7 minutos para fechar isto. Dava para passarmos aqui, como já viram, não é? Agora, como já viram, dava para ter pano para mangas. Mais duas ou três questões. Cresceu o número de pessoas que procuram estar presentes, têm o apoio da Câmara. E qual é, o que é que vocês pedem à população para intervir? Já sei que vão buscar coisas antigas, as velhas pasteleiras, os velhos carros de bois para expor, essas coisas. Vocês têm tido também, a população tem-vos dado isso, tem-vos facilitado isso, ou alguns são remitentes, não me leve isso, que é um bocado a minha história, tenha lá cuidado com isso. Não, pelo contrário mesmo, as pessoas... A maior parte das vezes agora tem sido as pessoas a procurarem-nos, a dizer, olha, eu tenho isto em casa, já tirei do baú ou já tirei da arrecadação, limpei e está prontinho para vocês levarem. Isso é muito bom. Pois, que isto acaba depois quase ser um museu, é. Quer dizer, não é um museu, mas acaba por vocês hoje amanhã quase terem um museu. E daí também nós pedimos às pessoas para virem trajadas nesse dia, tirarem aquelas roupas que estão antigas lá enfiadas dentro de uma arca, esquecida lá num canto, tirarem aquelas bolas de naftalina e virem trajadas para o pé de nós, pelo menos para andarem ali a ver a feira. Claro que não vão estar a trabalhar como nós, mas pelo menos se andarem trajadas vão mostrar um bocadinho daquilo que havia antigamente e vão nos ajudar aí, é uma ajuda tremenda que nos vão dar, e isso vai nos ajudar também a crescer. Quando foi lembrado para ontem, eles lembraram-se, os miúdos fizeram mais os garotos, que somos apelidados muitas vezes. Isso é a maneira que as pessoas têm, de facto, sim, nestes meios de tratar. Fizeram ali um bocado e o pessoal foi todo trajado à moda antiga, e este ano também vou, porque havia lá tanta gente que é isso que nós queremos. Para o ano as pessoas estarem com aquela expectativa, como já estão, como há imensas pessoas em Travanca a oferecerem-nos ajuda. Nós também lançámos esse desafio às pessoas para nos virem ajudar, e a ajuda deles passará por aí também, não é? Eles virem para a rua, para o pé de nós, e estarem ali, neste caso, este fim de semana, estes 3 dias, ao pé de nós, trajados, a ajudar naquilo que for preciso, mas que não seja estar. O estar às vezes é muito importante para nós também. É claro, sim, que nós, das boas palavras, toda a gente gosta, é normal, e nós ficamos todos empolgados, todos contentes e de peito inchado. É um reconhecimento, acaba por ser também um reconhecimento. O reconhecimento é muito bom, porque nós, quando começámos a fazer, quando pegámos na Liga Melhoramentos, quando nos juntámos, tudo o que nós fazíamos, ainda hoje continua a ser assim, nós fazemos estas feiras, as festas, aquilo que nós desenvolvemos fazemos para nós. Ou seja, para nós estarmos, não é entretidos, mas pelo menos para nós termos qualquer coisa para nos desafiar. E que nos ligue mais. Que nos ligue, exatamente, nos ligue. É claro que toda a gente que venha pôr acréscimo àquilo, para nós é fantástico. E vai continuar a ser assim. Ou seja, vamos produzir para nós, para mostrar às pessoas, para as pessoas se juntarem a nós, que é isso que nós queremos. E daí que nós fazemos os nossos almoços, ali o melhoramento, juntamos lá cento e muitas pessoas, a última foram cento e quase 140 pessoas, temos a casa cheia, e notámos que as pessoas gostam de estar ao pé de nós. Que é isso. E acaba por ser um convívio até. A última que fizemos foi até da árvore de Natal. Intergerações. Exatamente, da árvore de Natal, produzimos a árvore de Natal ecológica, que infelizmente caiu, mas. Há de ser feita novamente, maior e melhor, será certamente assim, mas aqueles pequenos, aquelas horas que foram algumas, mas ao mesmo tempo tão pequenas, serviu-nos para nós. Mas olha que chamou muita atenção, não só a nível local, mas também a nível nacional, chamou muita atenção. Isso Travanca teve ali durante umas semanas, antes da árvore de facto ter caído devido ao vento, mas teve ali muito tempo com muitos olhos atentos àquilo que vocês estavam a fazer e fizeram. Sim, a ideia principal foi mesmo essa, foi nós tentarmos puxar mais uma vez o nome Travanca e o nome da Liga um bocadinho para cima, porque o pessoal em Travanca, certos acontecimentos que aconteceram na nossa freguesia, o pessoal ficou um bocadinho desmotivado, ficou desanimado com algumas coisas, então nós conseguimos, podemos fazer 10 eventos e pomos as pessoas ao pé de nós e basta 5 minutos e temos tudo a perder. E isso nós não queremos, queremos continuar que as pessoas andem ao pé de nós para não ser mais do mesmo, como é habitual. Tiago, tu naturalmente com uma visão diferente tens a possibilidade e trabalhas no vídeo e na imagem, certamente também tens alguma preocupação em guardar alguma dessas melhores imagens que poderás mostrar, enfim, em nome da Liga, porque estás ligado à Liga, poderás ou irás mostrar precisamente isso. Tens de facto certamente tirado imagens fabulosas de Travanca e não só. Já tenho um bom arquivo, ou melhor, Travanca já tem um bom arquivo. Quando, embebido no espírito da Liga, quando estou a registar alguma coisa de Travanca, não é para mim, é para Travanca. E para quem gosta de Travanca. Sim, muitas e muitas boas imagens. Inclusive, infelizmente está a acontecer um fenómeno que é pessoas que eu tenho já entrevistado, vídeo, estão a falecer. Infelizmente. Ou seja, já estamos a ficar com o registro. Pessoas que nestes últimos tempos acabaram têm falecido e esse trabalho vai continuar. Quero dizer que isto é uma notícia aqui em primeira mão, mas estamos a preparar, a ideia é fazer um documentário. Sobre? Sobre Travanca, sobre... Não é bem sobre Travanca, é com o testemunho de Travanca mostrar a realidade de uma região. Precisamente. A questão deste trabalho dos jovens com as pessoas mais velhas, as dificuldades de uns, os anseios dos outros, esta questão de passar o testemunho da história, do que foi, do que é, do que nós queremos que seja. No fundo, o que estamos a preparar à volta disso? Um trabalho, um documentário, vídeo, onde Travanca seja um exemplo, no bom e no mau. Um exemplo real, fidedigno, que é a nossa região aqui, a zona em que estamos inseridos. Agora, imagens, sim, muitas, e os motivos são muitos. Em Travanca, os motivos são constantes, para fotografar, para filmar. Temos é sempre algo diferente de um lado, temos a Serra da Estrela do outro, temos o Rio Cobral, ou seja, envolver-se em natural é excelente, excelente, excelente, excelente. Por aquilo que quer o Pedro, quer tu falaram, acreditam que neste ano de eventos serve para juntar a população, às vezes a população certamente mais idosa, que se fecha em casa, pouca mobilidade ou menos mobilidade, enfim, vai ficando e vai deixando passar. E isto é uma maneira de vocês também os puxarem nesta altura, e principalmente agora que vem o tempo, os dias maiores, em que eles gostam mais de participar, que eles também venham para o pé de vocês e com essas ideias acabam por fazer crescer todo este evento. E se não for com estes temas que lhe digam respeito a essas pessoas mais velhas, elas por simplesmente não saem de casa. Sim, precisamente. Isto falas, voltar atrás, 50, 60, 70 anos na memória delas. Os tempos de escola, que andavam descalças, mas tinham essas partes, as brincadeiras, os jogos, do convívio. E voltando quase ao início da nossa conversa, é realmente isso que nos faz continuar. Nos faz todas as semanas juntar-nos para pensar e repensar o que é que se há de fazer para a aldeia. Para a aldeia, para a região. Sem qualquer... interesse no sentido de ir buscar alguma contrapartida daquilo, ou melhor, a contrapartida é essa, é o reconhecimento das pessoas pelo trabalho que é valorizado, de respeito, precisamente, e que para além de nos apoiarem, que incentivem as outras pessoas a juntarem-se a nós, porque às vezes também pode estar a parar no ar que a ideia de que por estarmos lá há 5 anos que a liga agora é nossa e ponto final. Não, a liga é de quem lá estiver. Nós queremos é mais, porque também ao fim de 6 anos as nossas ideias começam a entrar em... Repetem-se algumas delas. Exatamente. E começam-se a estagnar algumas coisas. Precisamos de ideias novas, sangue novo, opiniões, ou seja, o feedback tem que chegar. E é tão bom um comentário construtivo como um comentário de deitar abaixo. Como uma crítica. É ótimo, porque nós ainda temos a capacidade de interpretar. Precisamente. É isso que nos faz avançar. É isso. Maria Amélia Almeida, que é uma poetisa de Travanca, já falecida, foi uma grande impulsionadora da Liga de Travanca de Lagos, e o seu marido até foi um dos fundadores, e ela é uma poetisa bastante reconhecida, tem um poema que define a gente de Travanca de Lagos. Tens aí, Pedro? Eu não sei declamar poesia, vou só ler a frase. Este poema é Travanca de Lagos, a gente. Nós escolhemos este excerto de um dos poemas dela para... Achamos que encaixa perfeitamente naquilo que são agentes de Travanca e vem de encontro a esta parte que eu estava a falar. De caráter que mostra a fibra, a raça, espírito crítico por vezes mordaz, fina ironia com brejeira graça, foge ao conflito por amor à paz. É assim que ela define agentes de Travanca de Lagos. E muito bem definido. Fina ironia por vezes mordaz. Ou seja, até mesmo esses maus comentários acabam por ser uma mais-valia para vocês. É fantástico, é fantástico. Porque isso faz parte dessa tal cultura que nós não queremos deixar morrer. Porque senão perdemos a própria identidade. Precisamente. Tiago Cerveira, Pedro Marques estão nas origens do Origens Festival Cultural. Para fecharmos, Nuno, origens, novidades, coisas que a ORS 21 poderá ou tem em mente fazer. Como disse, a ORS 21 tem-nos trazido ao longo dos últimos tempos, e já não é assim tão novinha quanto isso, não é? Em diversas vertentes, coisas, algumas novidades, coisas boas, não lembrando pensar, encontros, pensar, século XXI, que de facto tanto sucesso tiveram. Algumas coisas que vão fazer agora, no, como é que está o HS21 nesta altura? Além das diversas parcerias. O HS21 está em velocidade de cruzeiro, digamos assim. O HS21 enquanto instituição, enfim, nós temos trabalhado, não temos trabalhado, por exemplo, em iniciativas com a dimensão mediática, que tiveram os encontros, por exemplo, que foi uma coisa importante. Eu volto e meio reflito sobre isso e também penso que, ou como a Girarte, por exemplo, foi um festival de artes plásticas que marcou durante muitos anos seguidos. Toda esta região. Exatamente. Que acabou para ir para outros concelhos e tudo isso. Exatamente, também estabeleceu parcerias com associações, também em Tábua, também com extensões em Góis e etc. Felizmente, a atividade cultural no Conselho da Liberdade Hospital hoje é muito diferente do que era na origem da OGS 21. Hoje temos regularmente espetáculos musicais, temos peças de teatro, temos exposições de fotografia, temos exposições de artes plásticas, temos escolas de música, temos... Que antes não havia, obrigada, de facto, outra intervenção. Se pensarmos já há 10 anos atrás, realmente é uma diferença muito, muito grande. Continua a haver estes nichos que para os quais não há oferta. E é aí que esta direção da OGS 21 se concentra. Portanto, estamos sempre a continuar a tentar oferecer coisas para pessoas que cá estão e mostrar às pessoas que cá estão o que é que se faz em nichos que não estão a ser, não diria explorados, porque não é esse o conceito, mas enfim, que não estão a ser mostrados. Onde entra para já esta questão, por exemplo, e voltando aqui à questão da... O papel da OGS 21 nesta parceria com a Liga de Travanca no Festival Origens é tentar agarrar, como disse bem o Pedro, para que isto não se transforme sem desconsideração para ninguém, que não se transforme num bailarico igual ao que há nas outras festas todas. Portanto, neste caso aqui vamos colaborar com a apresentação de dois concertos, um do Luís Antero, um concerto de olhos vendados, que tem tido bastante sucesso, que é um conceito... Ele que continua a recolher os seus sons, não é? Inclusivemente em Travanca, no âmbito do Origens. Inclusive em Travanca fez o mesmo, fez a recolha, uma grande parte da recolha que vai mostrar, não sei se é como vais falar, feito em Travanca. Exatamente. E tem a ver com aquela memória futura que o Albino também já referiu, não é? Portanto, e conforme o exemplo infeliz que o Tiago deu, nós estamos a viver neste momento um tempo de viragem. Há trabalhos que estamos a fazer agora que daqui a um, dois anos, quer dizer, já não vamos conseguir fazer porque as pessoas vão desaparecendo. Porque as pessoas morrem, as aldeias morrem também, não é? Eu ainda ontem comentava com alguém que para mim, há meia dúzia de anos, o interior profundo era lá para, já mais perto da raia, mas não é, de facto. Este fenómeno, agora sinto-o mais na pele do que senti há meia dúzia de anos, por, enfim, uma questão de sensibilidade. E vamos também investir aqui noutro sentido desta valorização das músicas tradicionais, não sendo um produto local, mas vamos trazer umas meninas, que é um grupo, que é Barbicacho, que elas vêm de Évora. São meninas que fazem recolhas de músicas tradicionais, com instrumentos tradicionais, e que os recriam, não têm um repertório exclusivamente... nem regional, portanto, a parte delas, elas portanto, são alentejanas, nem exclusivamente a Beira Alta, serve isto para, na ótica do OGS 21, pronto, e é esse o nosso trabalho, na ótica do OGS 21, dar o exemplo para os grupos, que os há vários grupos aqui de música tradicionais, instrumentos tradicionais, que tipo de tratamento, que no nosso sentido é um tratamento de qualidade que dá à música tradicional. Que tipo de tratamento é possível dar às músicas tradicionais de cada aldeia? E aqui, assim, de Travanca de Lagos, ou de Penalva de Alva, ou... Portanto, há várias maneiras de fazer as coisas, mas basicamente há duas. Há uma bem feita e uma mal feita. Há uma mais, sem desprimor novamente, há uma mais popularucha e uma mais cuidada do mais ponto trabalhar. De vista técnico, da qualidade musical, mais trabalhada. É esse incentivo que nós queremos dar, neste caso. E é neste sentido que acho que particularmente em termos musicais, que o Origens apresenta um grande potencial de crescimento, porque há aqui um espaço que pode ser explorado em termos regionais. Já não estou a falar de Travanca nem de Oliveira do Hospital. Em termos regionais, há aqui um passo grande que acho que pode ser dado, e espero que isto sirva para picar, para picar os vários grupos, bons grupos que há aqui, de recolhas de músicas tradicionais, das concertinas, das tunas, que há vários em Oliveira do Hospital, felizmente, dos cavaquinhos, que há vários, mas que os, enfim, sirva aqui para dar umas picadas para que também procurem... Se juntar à quantidade alguma sentido. Qualidade ou melhor qualidade. Exatamente. Esse é o objetivo. Nuno, só tenho a agradecer, de facto, estar aqui presente em nome da OHS21 e muitos sucessos e felicidades e a Boa Nova. Obrigado. Aqui aberta, exemplo de outros tempos para alguma parceria que se acharem por conveniente. O mesmo para o Pedro e para o Tiago. Aliás, essa parceria certamente irá continuar noutros eventos, quando nós precisarmos de gente e de mão de obra, como se fazer, já sabemos onde é que acabamos de ir. Agradecer-vos de facto estarem aqui, e que de facto este Festival de Cultura Travanca de Lagos no próximo fim de semana, 2, 3 e 4, seja de facto um grande sucesso, e já é, independentemente de tudo o que vier a acontecer, já é um sucesso. E já conseguiram pôr nos píncaros, como costumo dizer, a freguesia Travanca de Lagos e, do modo geral, o Conselho de Oliveira do Hospital. Pedro, obrigado. Obrigado, Tiago. Não sei se há alguma coisa que vocês querem mais acrescentar. Se não, ficaríamos hoje por aqui, estamos mesmo em cima do meio-dia. Só muito rapidamente agradecer mais uma vez o convite, dizer a todas as pessoas que queiram saber mais sobre o programa do Origens que vão à nossa página de Facebook, coloquem Origens, aparece com certeza Origens Festival Cultural Travanca de Lagos. Mandar um grande beijo e um grande abraço para toda a gente de Travanca de Lagos e que gosta de Travanca de Lagos, em especial para todos os elementos da Liga Travanca de Lagos. Pedro, Tiago, Nuno, obrigado por estarem aqui.